Olá, ouvintes! Começa mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Cássio Lima e hoje temos uma edição especial, uma mesa redonda sobre políticas públicas. Para isso, vamos falar sobre as mobilizações sociais que estão acontecendo em toda a América Latina e como os governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador e Venezuela reagiram às manifestações populares. Para falar com a gente, convidamos a pedagoga e cientista política Patrícia Tropi. Patrícia é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é docente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia e é membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma universidade. Realiza pesquisas sobre sindicalismo do Brasil, mobilização sindical e sindicalismo de classe média. Patrícia, muito obrigada por sua presença aqui no Na Escuta. Obrigada, será um prazer conversar com vocês hoje. Também está com a gente aqui nos estúdios a cientista política Débora Prado. Débora é doutora em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas, com ênfase em política internacional. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Atua com o tema Governos Subnacionais, Gênero e Relações Internacionais. Débora, seja bem-vinda na nossa mesa redonda aqui no Na Escuta. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E antes da gente começar a nossa discussão, o repórter Heitor Gomes produziu uma matéria explicando um pouco do contexto das últimas manifestações populares na América Latina. O cenário geopolítico em partes da América Latina tem assumido papéis controversos nas últimas décadas, em especial em anos mais recentes. Na Venezuela, a experiência chavista criou uma onda de refugiados jamais vista nessa parte do continente, afetando o norte do Brasil e a Colômbia a leste. Na Bolívia, Evo Morales renunciou recentemente à presidência da República diante da indignação e de protestos da população, causados por fatores como denúncias de fraudes eleitorais. No Chile, o governo não tem conseguido conter os protestos em massa. A população reivindica melhores condições de saúde, educação e serviços públicos. No Equador, a comunidade indígena também protesta por melhores condições sociais. Uma onda de violência tem tomado conta do país, obrigando a transferência da capital nacional de Quito à cidade interiorana de Guayaquil. Na Argentina, por sua vez, a recente eleição de Alberto Fernandes e da vice Cristina Kirchner promete inaugurar a era do liberalismo progressista, um misto de liberdade econômica e intervenção estatal. No Brasil, não é diferente. Sob o governo de Jair Bolsonaro há quase um ano, os índices de desemprego diminuem discretamente, ainda com boa parcela dos trabalhadores na informalidade. A reforma da Previdência passou no Congresso e deve ser sancionada ainda em 2019. Porém, associá-la a uma melhora considerável na economia é arriscado, já que tem pouca ingerência no incentivo à abertura de novos postos de trabalho. No país, também são comuns protestos a favor e contra o presidente, estes últimos causados por fatores como o contingenciamento de gastos com a educação. Por fim, a bipolarização política também pode crescer com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a prisão após condenação em segunda instância e a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão. Como se vê, são vários os fatores que causam essas mobilizações sociais nos países latino-americanos. A crise econômica generalizada, a sensação de desesperança e de medo quanto ao futuro, a violência contra minorias sociais, a situação instável dos estados democráticos e muitos outros. E é por isso que o assunto precisa ser discutido e explicado minuciosamente para a população. Muito obrigado pelas explicações, Heitor. E para começar a nossa mesa redonda, eu pergunto para vocês, Patrícia e Débora, qual a explicação para essa onda de protestos e manifestações na América Latina? Bem, primeiro aspecto importante é que essa onda de protesto de revoltas, de insurgências que têm acontecido nos últimos meses, né, não é um fenômeno pontual. Se nós formos analisar os últimos 30 ou 20 anos, a América Latina tem sido palco, sim, de inúmeras insurgências, marchas, protestos na Argentina, né, o movimento de piqueteiros, na própria Bolívia, na Venezuela, né, que tem como pano de fundo, na minha opinião, né, essa fase atual em que o capitalismo se encontra, a fase que institui um modelo neoliberal, um modelo que reduz o Estado, reduz as expectativas, né, da população em termos de direitos sociais, que privatiza empresas, né, que amplia o caráter mais perverso, né, do capitalismo, afetando setores urbanos, setores rurais. O neoliberalismo, ele incrementa, ele acirra, ele aumenta o nível de desigualdade. Então, essas manifestações, elas estão diretamente relacionadas, e esse é um aspecto que a bibliografia, né, converge com o neoliberalismo e com o crescimento da desigualdade. Quer dizer, as populações historicamente excluídas, que foram em alguns países, né, beneficiadas com algumas políticas de distribuição de renda, né, de devolução da cidadania, passam, em função dessas políticas, a serem afetadas naquilo que é imediato, que é a sua vida, que é a sua expectativa, né, que é a sua geração, que é a sua etnia. Está por trás de tudo isso uma revolta de natureza popular contra um modelo econômico e também um modelo político, né, que praticamente inviabiliza uma sobrevida digna, né, das populações historicamente excluídas. Agora, dentro do que a Patrícia acabou de dizer, esse pano de fundo, o que que isso interfere, Débora, nas relações entre os países da América Latina, principalmente no contexto de geopolítica? Então, nós temos alguns eixos geopolíticos estratégicos regionais, né, e o que a gente percebeu nos últimos anos é o que a gente poderia chamar de alternâncias de governos mais progressistas com governos mais ortodoxos vinculados ao neoliberalismo, como a Patrícia disse muito bem, nos últimos anos, né? Então, o que, que nós tivemos? No período do pós-Guerra Fria, no período da redemocratização, a gente presencia uma manutenção da ingerência norte-americana na região através de apoio a determinados governos que estão atrelados aí com a agenda do neoliberalismo, né? Então, a adesão ou a resistência ao neoliberalismo, ela vai diretamente determinar quais serão as relações desses países com os Estados Unidos, e isso certamente impacta nas instabilidades da América Latina. Então, a relação com os Estados Unidos, a influência norte-americana enquanto eixo hegemônico na região, ela tem um impacto fundamental, né? Então, o que, que nós tivemos aí? Nós tivemos uma onda neoliberal nos anos 90, então a gente teve vários países que adotaram uma agenda, né, de liberalização de mercados, de redução do Estado, de reformas drásticas no sistema econômico entre eles, e aí, como consequência, nós tivemos vários países que adotaram a chamada cartilha do neoliberalismo e que enfrentaram crise, começando com o México em 94. Então, essa crise do neoliberalismo fez com que os anos 2000 nós tivemos a chamada onda rosa, que seria a emergência de partidos progressistas, né, de um eixo mais ou progressista, moderado ou radical, né, que seria, por exemplo, o eixo bolivariano nos anos 2000. Então, nós tivemos vários processos de integração que estão vinculados com esse cenário, né, a formação da ALBA, da CELAC, UNASUL, que são processos que tentaram e que excluíram os Estados Unidos da participação desses esquemas regionais, né? E aí, esse eixo mais à esquerda, nessa onda rosa, ela estava maior, a gente tinha um número maior de países. Então, por exemplo, no eixo bolivariano, né, a gente pode apontar aqui a Venezuela, Bolívia, Equador, Cuba, Nicarágua, Honduras. No eixo mais progressista, moderado, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, na época do Fernando Lugo. E no caso dos países do neoliberalismo ortodoxo, aqueles que já são parceiros tradicionais dos Estados Unidos, né, sobretudo Chile, Colômbia, o Peru, o Paraguai em determinados momentos e o México. E aí, o que, que a gente tem agora nesse momento? Nós temos um momento de reconfiguração, uhum, desse eixo estratégico, com uma emergência de partidos de direita, né, que estão mais atrelados a essa agenda neoliberal, de reformas estruturantes, de redução de direitos, de reformas trabalhistas, da Previdência e por aí vai, né? Como a gente tem observado aqui, inclusive aqui no Brasil, né? Então, basicamente, a crise do neoliberalismo, ela está como pano de fundo nesse cenário, como a Patrícia falou muito bem. E eu acho que um outro ponto que vale mencionar é a própria crise do sistema democrático, né? Porque a gente começa a observar, não só na América Latina, mas como também nos Estados Unidos e na Europa, a emergência de partidos antissistema, né, que se colocam como apolíticos, eu sou antipolítico, e aí a gente começa a ganhar espaço de lideranças de conservadoras de extrema direita que vão implodir a democracia de dentro, né? Então, isso a gente percebe, por exemplo, nas eleições da Barcelona, em Barcelona, mas para focar aqui na América Latina, a gente tem, então, um cenário muito parecido com o próprio governo no Chile, o governo, a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, a gente tem uma dança de cadeiras aí, como a Renata Peixoto fala muito bem num texto sobre isso, né? Então, E começa aquela questão de colocar em xeque as instituições democráticas e os processos democráticos, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Obrigado por esse panorama geral e entrando no tema do nosso programa, que é políticas públicas, vamos falar um pouco de saúde aqui na América Latina. É investido menos que o mínimo recomendado para garantir padrões de atendimento, né? O que se deve a esse desinteresse no investimento, no desenvolvimento de políticas públicas na área de saúde, Patrícia? Bem, o neoliberalismo, né, teoricamente, o objetivo do neoliberalismo é privatizar todas as relações possíveis, né? A única política que, pelo menos teoricamente, os neoliberais mantêm como salvaguarda, uma obrigação do Estado, é a política de segurança, né? Nós, aqueles países que desenvolveram, né, sistemas públicos de saúde mais ou menos consolidados, são aqueles que estão sendo forçados, né, impelidos a desmontar esses sistemas de saúde, né? No caso brasileiro, por exemplo, que a saúde está vinculada com a previdência, com a seguridade, né, a ideia de seguridade social, isso se reflete como? Né? Na redução dos direitos, na própria previdência, o debate em torno dos direitos em relação à previdência, que é, por exemplo, a questão que está colocada hoje no Chile, que é a questão que está colocada em vários países da América Latina, que é a questão que está colocada no Brasil, né? Então, a saúde, como a educação, como a seguridade, como os direitos trabalhistas, né, eles tendem a ser, né, no capitalismo, cada vez mais privados, ou seja, uma responsabilidade dos indivíduos, não uma responsabilidade do Estado, né? E em alguns cenários, né, em alguns países, é o desacordo, né, com as políticas de saúde, de seguridade, de proteção em relação à saúde e previdência, né, que vem mobilizando a reação e vários movimentos. Essa questão, por exemplo, está colocada nos protestos da insurreição chilena, né, claramente. E a gente percebe também a dificuldade para que o investimento chegue de fato ao paciente, aquele que precisa do serviço público. Há uma discussão muito grande no Brasil sobre a questão das políticas públicas em saúde, que dentro da nossa dinâmica aqui, o recurso ele é repartido entre União, Estado e município, e essa engrenagem dificulta bastante o investimento e fazer com que ele se torne eficaz lá na ponta. Eu acho que o interesse político, às vezes, atrapalha o desenvolvimento de políticas tão necessárias para a sociedade, Débora, como a saúde, que precisa ter um projeto permanente de atendimento? Bom, eu acho que como o pano de fundo seria exatamente esse, né? Um projeto de Estado que, na verdade, não vai se preocupar em oferecer sistema de saúde público, por exemplo, para os menos favorecidos, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um dos pouquíssimos países do mundo que tem um sistema de saúde único, que apesar dos muitos problemas, né, que ele enfrenta, inclusive com o corte de gastos, com a falta de investimento, ele é fundamental para uma parcela importante da sociedade, ainda mais se a gente considerar, como você disse muito bem, que a região mais desigual do mundo é a América Latina, né? Então, nós estamos na região mais desigual do mundo, com uma população com aumento da pobreza e uma população que vai depender do apoio e da ajuda do Estado, né? Então, a gente tem esse problema no falta de posicionamentos por parte do Estado com relação a essa população, em termos de responsabilidade a respeito disso, né? Então, o teto de gastos vai barrar, né? Toda a PEC do teto, ela vai trabalhar justamente para barrar o investimento na educação e na saúde. Então, a tendência é a gente ter um sistema cada vez mais precarizado. E aí, por outro lado, a gente também tem o problema dos desvios de recursos. Então, existe um problema de necessidade de transparência de dados, de combate à corrupção, que é estrutural, que não é uma coisa de um governo ou de outro. Então, o problema da corrupção, ele é estrutural. Mas, se você não tem um Estado que coloque quanto eixo estratégico o investimento na saúde, certamente isso vai impactar diretamente a população, né? Então, Acho que essa cultura aí de redução de custos, né, na realidade voltada especificamente para afetar uma população mais pobre, vai cada vez mais precarizando esse cenário, né? A população mais pobre, ela sempre vê o Estado não somente como alguém que deveria dar a ela condições de saúde e educação, mas também alguém que pode investir, que pode fazer com que uma política pública no futuro venha desenvolver qualidade de vida, principalmente na área econômica. Quando a gente pega o Chile, por exemplo, pegando o salário mínimo do Chile, ele é maior do que o brasileiro. Porém, é interessante analisar o custo de vida, porque o chileno, mesmo ganhando mais do que o brasileiro em termos de salário mínimo, ele tem um custo com saúde maior, porque grande parte lá é privado, com transporte público, educação é paga, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre esse item. Agora, não necessariamente ganhar mais significa qualidade de vida para a pessoa de baixa renda, né, Patrícia? Sim. No contexto do debate, que é pensar nessas políticas na América Latina, né, enquanto a Débora falava, eu me lembrei do caso cubano. Ou seja, o caso cubano é uma antítese do caso chileno, né, e em grande medida é antítese da concepção de saúde no nosso país. Né? Enquanto uma sociedade como a sociedade cubana tem nas suas políticas de educação e nas suas políticas de saúde, a nossa concepção de saúde é ao contrário, ela é curativa, ela não é preventiva. Né? Inclusive, no caso brasileiro, a tensão, né, que esteve presente, subterrânea, né, e emergindo na conjuntura que levou, né, ao golpe de 2016, que foi o conflito, né, em relação aos médicos cubanos. O que esse conflito entre médicos brasileiros, a medicina brasileira e a medicina cubana expressava? Né, uma crítica a um modelo de saúde, no caso cubano, uma política 100% social, e no caso brasileiro, uma política que, embora tenha o SUS, embora tenha um movimento importantíssimo, que é o movimento sanitarista, né, que foi o que resultou no SUS, nas conquistas da Constituição de 88, né, um movimento médico que levou essas grandes conquistas, hoje é um movimento que está, digamos assim, hegemonizado por uma concepção de saúde privada. Né, enquanto em Cuba, né, o princípio, a política de atendimento à saúde, uma política 100% pública, né, no Brasil nós temos uma tendência, né, hoje dominante, de privatização da saúde por meio dos planos de saúde. Então, as concepções de saúde, agora, como é que isso repercute no dia a dia da população? Né? Dificuldade de acesso a médicos, dificuldade de acesso de agendamento de cirurgias, né? Hospitais lotados, o ressurgimento, olha como é que é importante a questão sanitária, o ressurgimento de epidemias, de doenças, de vírus que supunha-se estarem erradicados. Mudando agora o nosso assunto para a educação, vamos falar um pouco desta importância da política pública em manter uma educação pública de qualidade, pegando a história do aluno já no ensino fundamental, fazendo com que ele consiga chegar de forma eficiente no ensino superior, principalmente com a experiência dentro dos pilares, né, das universidades públicas, principalmente as brasileiras, têm isso como norteio, que é ensino, pesquisa e extensão. Essa última tendo o objetivo de devolver à sociedade os investimentos aqui feitos e tentando melhorar a vida das pessoas como um todo. Isso ainda é um lema, é um sonho, está muito distante da realidade da América Latina. A gente sabe que educação também conscientiza, educação também transforma realidades, educação também modifica a estrutura política das relações, é a arma mais perigosa quando alguém quer se perpetuar no poder, ou um modelo econômico, ou um agente político. A educação ainda é uma arma quando se fala em política? Débora. Com certeza, né? Nossa arma são os livros, né? Ao contrário de certa parcela da população aí que defende outro tipo de enfrentamento, né? E eu acho que sempre quando a gente discute as questões envolvendo desigualdade na América Latina, os problemas estruturais que a gente enfrenta aqui na região, a gente sempre chega no debate sobre a educação, né? Sobre como a educação de qualidade é essencial para que a gente enfrente toda essa problemática. E o Brasil, infelizmente, está muito atrás do que deveria, né? Então, por exemplo, a CEPAL fez um relatório em 2018 sobre desigualdade, e ela analisou a relação renda e educação, e na comparação com os outros países latino-americanos e caribenhos, por exemplo, a comissão mostrou que o Brasil tem o menor índice de conclusão do ensino fundamental entre os 20% mais pobres. Então, a gente ainda está num nível muito, muito inferior daquilo que seria necessário, né? A gente tem uma proporção, né, de brasileiros que tem educação formal muito abaixo. Nós temos modelos, né, importantes no espaço da universidade pública. A universidade faz um trabalho importante com relação a isso, mas a gente tem muitas fraquezas no ensino fundamental, no ensino básico, e a gente enfrenta problemas que a desigualdade social vai trazer, e que a gente mudou muito com as políticas afirmativas, de trazer alunos de escola pública para a universidade pública, porque a universidade pública é para todos, não é só para uma parcela da população, né? Eu acho que a Patrícia depois vai poder explicar bastante sobre como a gente tem uma universidade muito mais diversa hoje do que nós tínhamos alguns anos atrás. Mas é importante, então, a gente considerar que a educação, ela é um instrumento de poder, o conhecimento é poder. Uhum. E, infelizmente, ele ainda, a grande parte dessa parcela que não faz sequer o ensino fundamental não vai chegar a ser beneficiada pelas políticas de cota, por exemplo, e as políticas afirmativas que a gente vem implementando nos últimos anos. Ok, Débora. Tem uma fala do economista James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia. Ele fala que quando se investe $1 na educação, você volta com $7 para a ascensão social. Agora, existe um debate no Brasil sobre... Não, se deve investir em educação fundamental. Não, se deve tirar dinheiro do ensino superior e incentivar o fundamental. Mas quando eu olho para a educação, não deveria, Patrícia, olhar para toda a história desse estudante? Não adianta eu investir no final ou no início da carreira dele. Eu tenho que investir o tempo todo de forma consistente. Como que você pensa isso? Com certeza, né? Concordo plenamente. O investimento na educação é um discurso, em geral, central, né, nas candidaturas. Não tem nenhum deputado, nenhum vereador que não diga, né, quando ele é, né, quando, na época de campanha, que um dos objetivos é melhorar a educação, mas isso se reverte muito pouco. Por quê? Porque educação é investimento. Educação, né, é preciso formação de professores, é preciso boas escolas, né, é preciso escola por tempo integral, é preciso de creche, é preciso de universidades públicas. A maior parte dos estudantes que estão no ensino superior no Brasil não são estudantes de instituições públicas, são de instituições privadas. Instituições privadas que não têm que fazer ensino, pesquisa e extensão, que não tem todas as oportunidades que uma universidade, como as universidades federais, né, permitem para os estudantes. Por quê? Porque pesquisa, ensino e extensão exige financiamento, exige recurso, né? Então, não pode ser só discurso. É preciso que sejam, como no caso brasileiro, né, definidos recursos de municípios, de Estado, da União. Quer dizer, uma série de conquistas, inclusive, que a Constituição de 88 garantiu para que haja, né, uma estruturação consolidada. Agora, que ainda nós ainda temos muito a percorrer, concordo plenamente. E o que a gente vê, pelo menos no caso brasileiro hoje, né, é um retrocesso, né? Ou seja, todos os avanços dos últimos anos em termos de Plano Nacional de Educação, de abertura da universidade para estudantes, né, que são estudantes com renda até 1,5 salários mínimos, né, estudantes com cotas, a política de cotas, a política de inclusão, né, essa é uma política que está ameaçada, né? A universidade hoje, ela é mais heterogênea, ela é mais plural, né? Ela é uma universidade mais inclusiva, e é justamente essa universidade pública mais inclusiva, né, que tem sido recentemente atacada. Agora, o que eu acho interessante é chamar a atenção que muitos dos movimentos sociais hoje na América Latina, eles são movimentos que têm como ator, que têm como protagonista a juventude. Então, movimento secundarista, movimento de estudantes nas universidades, na Argentina, no Peru, no Chile, no México, no caso brasileiro. Quem é que está nas ruas? Quem está nas ruas no Chile? Hoje a gente pode até, depois de passar de uma semana, tudo bem, movimento sindical, né? Os tradicionais movimentos foram puxados, mas quem foram, né, os pioneiros, quem foram os vanguardeiros, né, foram os estudantes. Então hoje o movimento estudantil tem uma força, né, e uma força de reivindicação, porque o que os estudantes estão pedindo nas ruas, além de melhoria na política, além de mudar a Constituição, além de a cidadania ser uma cidadania de fato, educação, direito à educação, direito a emprego de qualidade. Né? Agora, você não acha também que a pauta estudantil ela é mais plural? Ou seja, quando você pega os movimentos de classe, que tem uma pauta que fala da categoria, e isso é necessário, é até mais visível nos processos de reivindicação, por isso tem a ver com negociação patrão-empregado, tem também com as instituições trabalhistas, mas quando você pega a fala de um estudante, essa capacidade que ele tem, primeiro a energia, né? A energia de combater, a energia de ir para a rua, mas ele tem um discurso que talvez comunica mais, talvez deixe de ser muito classicista e passe a ser mais universal ou mais horizontal. Isso também não é uma forma de trazer um outro oxigênio para as instituições classistas? Está faltando talvez uma reformulação, Patrícia, na forma de atuar? Bem, um movimento de juventude, né, um movimento estudantil, é um movimento supraclassista, ou seja, não é um movimento de uma única classe. Exato. Muito embora, né, os estudantes que saiam nas ruas são estudantes oriundos das classes médias baixas, das classes médias e de trabalhadores. Tá? Então, a gente precisa fazer esse entrecruzamento, a interseccionalidade, né, dos movimentos. Quando eu, no início da minha fala, disse, olha, o que há de comum em todos esses movimentos hoje na América Latina? Né? Eles expressam uma crítica, uma oposição ao neoliberalismo. Agora, esses movimentos eles têm uma pauta muito ampla. Cada movimento tem a sua pauta, tem a sua reivindicação. Agora, o que eu acho que é muito importante, principalmente para pensar na juventude, tem sido a capacidade da juventude de se aliar com os movimentos trabalhistas, com movimentos de campesinos, com movimentos de trabalhadores sem terra, com movimentos de trabalhadores sem teto. Ou seja, a pauta do trabalho, a pauta da informalidade, a pauta do desemprego, ela é hoje uma pauta que está presente também no horizonte dos estudantes, porque eles se perguntam, o que vai ser a do meu futuro? Né? Quais serão as minhas perspectivas? Uhum. Então, embora seja multiclassista, essa é uma questão interessante, ou seja, não é qualquer estudante que está na rua. Né? Então, a gente tem que pensar também em alianças de classes, alianças de movimentos, e isso, o estudo dos movimentos sociais na América Latina tem mostrado muito bem. Agora, para a gente finalizar rapidinho, Débora, a importância também desses movimentos não ficar só na esfera dos movimentos, ou seja, começar aí também para as instituições de poder, né, passar a ter alternativas de agentes políticos. Né, essa reformulação da atuação parlamentar é muito importante, porque se você ficar no âmbito de uma reivindicação permanente, sem passar pelo processo institucional de decisão, você não consegue mudar e oxigenar, melhorar, estruturar melhor as instituições democráticas. Com certeza, acho importante discutir uma renovação política mais do que necessária, né? A gente, infelizmente, tem observado um movimento que se apropria desse discurso de renovação, quando, na verdade, ele é um movimento totalmente reacionário, né? Então, exatamente, usa a expressão de renovação política, quando, na verdade, ele não vai trazer isso. Mas, por outro lado, a gente tem vários movimentos interessantes, né? Então, por exemplo, para mencionar aqui no Brasil, nós tivemos a articulação de mandatos coletivos, que é uma forma nova de fazer política, né? Então, é uma articulação que é superpartidário, são movimentos que vinculam vários partidos políticos através de mandatos coletivos que visam trazer não só uma renovação política, como também uma representatividade mais diversa, porque lembrando, né, que a política, O Brasil, por exemplo, a representatividade basicamente são homens brancos que estão no Congresso, né? Em sua maioria. As mulheres representam 10%. Se a gente for fazer o recorte de raça, então a situação fica muito pior. E esses representantes oriundos de classes menos favorecidas, menor ainda. Menor ainda. E daí a necessidade da articulação desses mandatos coletivos, que foi um modelo inovador nas eleições de 2018. Eu espero que esse movimento tenda a crescer. Né? Nesse ponto de vista de articulações mais progressistas na região, né? Muita coisa melhorou e eu não, eu, assim, enfim, sou pessimista, por exemplo, com o que está acontecendo na Bolívia, porque na Bolívia nós tínhamos, né, um crescimento importante de melhor representatividade de gênero, várias políticas de maior representatividade de gênero. Então, em 94, a Bolívia subiu de um percentual, deixa eu conferir aqui rapidamente, um percentual de 8,3% para o que tem nas eleições de 2015, de 63,2% de mulheres. Então, a Bolívia era o segundo país do mundo com maior representatividade de mulheres na política, lembrando que a gente tinha lideranças indígenas importantes, que é a parcela historicamente excluída, né, é maior no caso específico da Bolívia. O que, que vai acontecer agora? Eu imagino que vai acontecer muitos retrocessos, né? Então, vários países da América Latina avançaram nessa questão de renovação política, de trazer um Congresso mais representativo, que seja a cara da sociedade, mas infelizmente acho que a onda aí tem caminhado para o movimento inverso. Ok. Nesse último bloco da mesa redonda aqui do Na Escuta, a gente que está discutindo uma questão que tem chamado a atenção e ocupado os jornais da América Latina, que é as manifestações populares de grande repercussão, não somente no continente, nessa parte do continente, mas no mundo inteiro. O último tema é segurança pública. Eu gostaria de começar aqui com a Patrícia e com a Débora. Qual que é o limite do Estado como agente que protege a população, principalmente a mais desprovida? Aí a gente pode falar aqui dos movimentos sociais, falar da população de baixa renda, e até que ponto ele é o causador da violência. Acho que nós podemos pensar as duas coisas, né? Ou seja, qual é o limite, né? O limite ideal, do ponto de vista ideal, de uma concepção liberal, é que a função do Estado é a proteção das fronteiras, né? E a proteção do cidadão. Mas na prática, né? Historicamente, né? A história do Estado, a história da sociedade, é a história da guerra, né? É a história da violência institucional. Isso fica muito claro em toda a história da América Latina. Né? A história da América Latina, que é uma história de golpes e contragolpes. Né? É uma história de opressão, é uma história de uso, né, de um uso violento, né, das forças policiais e das forças armadas, né, no contato e no combate às questões, né, sociais, que não seriam, por exemplo, da alçada, no caso brasileiro, da polícia militar. Ou seja, a polícia militar, né, ser responsável por furto, né, por questões menores, isso indica uma concepção de polícia. E eu queria te chamar a atenção para o fato de que, se historicamente, né, a violência física, o aparelho estatal que é responsável pela violência física, que são as forças armadas, as forças policiais, são recorrentes, né, o uso da força é recorrente, nos episódios recentes, mais ainda. No caso chileno, desde o fim da ditadura, que as forças armadas não eram chamadas. E a primeira coisa, né, que o presidente fez foi chamar as forças armadas, suscitando a ira. No caso, por exemplo, brasileiro, né, em 2013, né, na chamada Jornada de Junho, um aspecto que inclusive inflamou as manifestações foi o uso da violência, ou seja, o modo como, né, as manifestações foram tratadas, com jato, com spray de pimenta, com balas de borracha. Né? Isso que nós estamos vendo no Chile, que a imprensa denuncia que mais de 100 pessoas estão cegas, ficaram cegas por causa da violência da polícia, aconteceu também nas manifestações de junho. Né? Então, a repressão policial, né, a militarização e a criminalização têm sido uma recorrente na América Latina. E tem uma relação estreita, né, com o modo, com o imperialismo, como um modo como essas polícias são, inclusive, treinadas. E a concepção de formação dessas polícias pelo modelo norte-americano. Agora, quando você pega também, Débora, a questão dos estudantes incendiando as universidades no Chile, primeiro é importante ver o contexto histórico, né? A raiz histórica. É porque talvez eles não estão tendo acesso a essas universidades. Lembrando que boa parte deles não tem condição nem sequer de entrar e de pagar e de manter esse curso. Então, quando a gente estuda a questão da criminalidade, tem muito a ver com a questão do pertencimento também. O sujeito que vê o Estado como opressor, ele não se sente parte dessa sociedade. Quando a gente pega políticas públicas como Fica Vivo, por exemplo, que tenta recuperar jovens e crianças do mundo do crime, eles se sentem fora da cidade, eles se sentem deslocados. Primeiro, não é fazer com que esse sujeito tenha acesso às políticas públicas, acesso à educação, aquilo que a gente já discutiu, e deixar de vê-lo como marginal. Não, com certeza. Eu acho que a violência ela vem com muito mais força na população mais que está na base ali, que é a mais pobre, que é a mais discriminada, sobretudo a população pobre e negra na América Latina, que, inclusive, como a gente viu, né, a pobreza vem crescendo na América Latina nos últimos anos, o desemprego vem aumentando, inclusive entre a população mais jovem, o que explica também por que a população jovem tem saído às ruas, porque elas percebem, por exemplo, que o resultado da capitalização do sistema de previdência adotado no Chile tem, enfim, afetado drasticamente a qualidade de vida da população mais idosa. Então, eles que futuro eles veem, né? Um futuro onde eu não tenho emprego, onde eu não tenho uma educação de qualidade, onde eu não tenho um sistema de previdência que vai me amparar quando eu chegar na aposentadoria. E aí, essa revolta vai às ruas com muita força em sociedades que, historicamente, têm essa tradição de luta, né? Então, o Chile já tem uma tradição já de luta com relação aos movimentos sociais, o mesmo com relação à Argentina. Uhum. E o que a gente vê, por exemplo, se a gente for destacar o caso brasileiro e latino-americano como um todo, é uma criminalização dos movimentos sociais, né? Então a gente tem tido um movimento de tentar trazer a luta e os problemas sociais como um problema de segurança. E isso é um equívoco, assim, muito grave. Porque você sai da causa, né? Sim, e vai para a repressão. Você trata um problema que é social como um problema de segurança pública. E aí você vai, por exemplo, à intervenção militar, né? Intervenção militar nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. Toda essa militarização. Você não resolve o problema da base, da falta de segurança, de educação de qualidade, acesso à saúde. Você vai utilizando através do aparato coercitivo do Estado, que, como a Patrícia lembrou muito bem, o Estado, ele tem, né? Toda a ciência política vai trabalhar isso, né? Ela tem o monopólio do uso da força, mas na defesa dos seus indivíduos, do seu território. O que a gente tem é o uso da força e do exército, não para proteger as fronteiras, mas para atacar os próprios indivíduos, né? Então, o problema da criminalização dos movimentos sociais é uma coisa grave que tem acontecido não só no Brasil, como na América Latina como um todo. Isso também está relacionado, a Patrícia mencionou os Estados Unidos, né? Isso está mencionado também com uma estratégia desde os anos 80 de combate às drogas, que vai desembocar no encarceramento de massa, né? Então a gente tem a luta contra as drogas na Colômbia, sobretudo na Colômbia, mas na América Latina e mesmo nos Estados Unidos, ela veio com uma política de punitivismo muito grande e que trata dois pesos, duas medidas, né? Um traficante de classe média é considerado usuário, um usuário pobre é considerado traficante, porque a lei é muito falha, ela tem muitas brechas, e aí a gente vê um processo, então, de encarceramento de massa na América Latina como um todo. Então, quem está encarcerado, quem está nos presídios, né? A população negra, pobre. Então, é um Estado que ele pune, não é um Estado que protege, é um Estado que pune a população, sobretudo a mais carente. Agora, quando a gente fala em criminalidade, você tem muito também a imaginação do consumo, do poder de consumo. Como a gente consegue deixar de criar consumidores e passar a criar cidadãos, Patrícia? Bom, uma das funções da educação, né, inclusive está colocado, né, na nossa Constituição, na nossa LDB, né, é a formação para a cidadania. Me parece que as escolas, que a educação, né, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, tem buscado construir, preservar posturas e relações que estão baseadas em princípios humanos e de cidadania. Mas nós estamos inseridos num sistema econômico, né, que a cidadania ela só é válida quando ela é mercadoria. O cidadão que vale, né, a ideia é o que cidadão consome. É o cidadão que consome. Então é um paradoxo. Nós desejamos a cidadania, a sociedade faz todo um esforço, né, para via educação, via algumas instituições sociais, né, para construir valores de solidariedade, mas o apelo ao consumo é um apelo diário, é muito desproporcional. Né? A mídia, né, a propaganda, hoje a igreja, a ideia da teologia da prosperidade. Que é muito, né, forte, ou principalmente seja, nas periferias, né? Exato. Então a ideia de que você, né, você é cidadão quando você consome, quando você compra, quando você usa aquilo que a sociedade valoriza como sendo, né, do jovem realizado, do jovem que tem poder, do jovem que está na crista da onda, enfim, essa disputa, né, de valores, essa disputa ideológica, nós perdemos. A gente perde todos os dias, porque o modelo dominante é o modelo do consumo. É isso que está por trás de tudo que a gente conversou hoje. E caminhando para o fim da nossa mesa redonda, a gente abre esse momento para as últimas considerações das convidadas desta edição. Algo que vocês desejam acrescentar sobre esse assunto, manifestações populares na América Latina. Débora. Bom, as convulsões sociais, elas são, as manifestações da população são legítimas com relação a políticas que vêm afetando e atingindo de morte a população, sobretudo mais carente, mais pobre na base aí da sociedade. Então, a repercussão, né, desses movimentos, ela tem sido muito mal conduzida, inclusive pela grande imprensa, que sempre tenta criminalizar essas lutas e esses movimentos, né? Mas eu acho muito preocupante o que está acontecendo agora, porque a gente tem observado, então, golpes contra a democracia, muito semelhantes àqueles que existiam no século passado, né? Então, o que aconteceu agora na Bolívia, que é uma coisa muito, enfim, no calor do momento aí, mas são coisas que a gente precisa avaliar mais, mas o papel muito intenso das Forças Armadas na condução da política, eu acho muito preocupante com relação às democracias da América Latina. Então, acho que a gente tem problemas aí muito grandes para enfrentar. E, por outro lado, eu acho que a gente tem também uma sociedade que não está mais disposta a aceitar uma agenda imposta de cima para baixo. Então, a gente tem tido uma resistência muito forte dos movimentos sociais e que, legitimamente, tem ido às ruas aí lutar por seus direitos. Ok, Débora, muito obrigado pelas suas contribuições aqui do Na Escuta. Eu que agradeço a oportunidade. Patrícia, o que é que você tem a dizer nessa parte final aqui do nosso Mesa Redonda aos ouvintes do nosso programa? Bem, eu também queria saudar, né, a escolha de vocês, o tema de vocês em relação aos movimentos sociais e pensar os movimentos sociais como expressão de demandas por políticos, ou seja, os movimentos sociais, que muitas vezes são vistos como movimentos de baderneiros, né, movimentos anticívicos, antipatrióticos, né, são movimentos que expressam desigualdades, anseios históricos, de trabalhadores, das populações excluídas, das populações carentes, das populações cuja história, cuja etnia, né, vem sendo roubada. Né? Então, um tema extremamente importante e nos deu um pouco a oportunidade aqui de chamar atenção para que nós precisamos olhar os movimentos sociais. O que, que os movimentos sociais estão nos dizendo? O que, que a população está nos dizendo quando ela está organizada? Né? Quais são essas demandas? Porque, repito, né, é o aumento da desigualdade social, né, são os efeitos mais perversos dessa fase do capitalismo que sustentam esses movimentos. Né? Também como a Débora, né, acho que vale a pena a gente pensar, a gente discutir, a gente refletir melhor sobre o que acabou de acontecer na Bolívia, inclusive porque ele, na visão de vários colegas, já acende o alerta da luz vermelha aqui no nosso país. Ok, Patrícia, muito obrigado pelas suas contribuições aqui agradeço. No Na Escuta. O Na Escuta, edição especial, está acabando. Discutimos as mobilizações políticas e sociais na América Latina, com foco na importância das políticas públicas nesse cenário. Agradecemos a presença da Débora Prado, que é cientista política e professora de Relações Internacionais. Também agradecemos a participação da Patrícia Trópia, que é pedagoga e cientista política, que com certeza essa conversa de hoje foi enriquecedora, para que a gente e o ouvinte compreenda melhor a situação da política no nosso continente. Esta edição contou com Gabriel Caixeta e Giovanna Cavalcante como editores-chefes, com o repórter Heitor Gomes na produção do quadro, nos trabalhos técnicos Marcelo Melazzo e na orientação o professor Vinícius Dorn. Obrigado, ouvinte, pela companhia. Você sempre pode escutar as edições do nosso Rádio Jornal pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. O Na Escuta fica por aqui. Ao ouvinte, obrigado pela companhia e até a próxima edição.